Yeah. Olha para estes dedos a me sentir fora e dizem que eu sou man this office. But they're wrong because every nigga's nome is Phil. Eu tô no mesmo place, vá perguntem how to drive. Essa street is a holy place. E aqui que gira o box, I hope you got fella. Vá copiantes como vá, apanha a dica agora, tu não me vais ouvir a twice. Love do meus homies estão a me manter na estrada. Já era pra ter fudido com isso, mas tão pedi mais calma. Parece que deixei-me se confusos com a experience in another state. Expectantes para o que trago depois do break. Hold on, let me explain better. This is the last tape, last track, last break. E a rimar para estresse. Não fingirem mais que vos curto e cuspir atrás de respeito. Pertenço à margem de romance, pratica rap e as fakes. Finalmente vão declarar guerra vencida. Seus motherfuckers, a vossa sorte é minha preguiça. Vosso level não pra mim, suckers. Eu sou o Uncle F. Escrevo só para olhar atento e crítico de John Denver. Não sou rappers, nem bons rappers conseguem ser, man. Diante do meu Jim, o Alan Jackson, quem é você? Bom demais, coloco o flavor até no paper. Dizem estar lixar comigo, mas não sinto népia. Ora essa, afinal é só mesmo inveja. Fiquem com essa merda, foco é ser um money maker. Come on, trago o teu bando, que eu trago o velho caderno. Ainda falta-vos caminho para atingir o meu intelecto. Enquanto eu respirar poesia, não serás melhor nessa merda, querido. MCs ainda não podem com a minha caneta. Vocês são só burros de merda a fazer papel de guesta. No fundo são brancas de neve com sete anões nas passarelas. Se rimas Gucci para o Dutch, não terás mais tempo de antena. Eu fico tipo puta, ignorar papel do papa, fim da guerra. Yeah, yeah, o fim da guerra.